skatista, pé na lixa de flip pro lagoeiro. Estilo original, estriteiro, maloqueiro. Uns trampa a semana inteira, outros ficam de zoeira. Cada um na sua sentença, mantenha-se em primeiro lugar. Respeito e atitude, chegando de mansinho, sapatinho, não se ilude. E busque a verdade na luta, fazendo bem. Maldade tem as grades, não desejo pra ninguém. E quem pode comparar o quê? De 1000 a 100. Cada um no seu estilo, não duvide de ninguém. Sempre tem alguém, pode crer, te superando. No comando do carrinho, dias e noites vão passando. É mano, na pista, na crista, em direção ao fumbox. Catando T-slide, a cantoneira de inox. Na sequência tem um palquinho, uns mano ali. Logo reparei uma garota surgir. O rap bate forte naquele instante. O DJ e o b-boy, a sintonia era constante. Fica na parede o rabisco do moleque. Atrás dos bastidores o MC que se aquece. Olhe para o céu, peça a Deus, faça uma prece. O dia que escurece, logo cedo amanhece. Um futuro te espera, sacou uma nova era. Logo quem numera, de tabela regenera. Se não era, não foi, não deixe pra depois. Num minuto já vou, no momento aqui estou. Logo já representou pra gravar esse som. Esse som, esse som. Ei moleque, repete, não se mexe. Diga pra mim, mesmo mascando esse chiclete. Dando um olho e subi na guia. Peça a Deus que Deus te guia. Crucificado igual a Cristo, crucifixo do crucifixo. É vendido, saiba disso, tenha fé no compromisso. Mercado, sistema, algema o ser humano. Os fatos, problema, as ordens são os planos. Por debaixo dos planos, sempre tem o primeiro. Que te deixa feliz é o rolê verdadeiro. E skatista, pé na lixa de flip pro laboeiro. Estilo original, estriteiro, maloqueiro. Skatista, pé na lixa de flip pro laboeiro. Estilo original, estriteiro, maloqueiro. Skatista, pé na lixa de flip pro laboeiro. Estilo original, estriteiro, maloqueiro. Como flip estiloso, perfect, cabuloso. Anda em qualquer pico do meu jeito, ao meu gosto. É mês de agosto, cachorro louco, tamo no jogo. Que sufoco, ratatata pipoco. Blá blá blá blá, zero vezes zero. Liberdade pro corpo, pra mente, é o que eu quero. O nosso som estéreo, invade seu mistério. Sem nenhum critério, bem-vindo ao ministério. Skatistas e tal, maloqueiro natural. Ouvindo aquele som no fundo de quintal. Polo hidrante, um olho brilhante. E a vida continua seguindo adiante. Hip hop, skate, música, sacou? Ideia certa, é de prima na base. Aquele salve pra galera. Ando correndo de skate pelas ruas. À procura de obstáculos ou à procura de aventura. E quando eu encontro um pico alucinante, chamo a rapaziada pra uma session arrasante. Só tem um problema que eu tenho que superar. É sempre o segurança que vem sempre me zoar. Eu não acho justo, eu acho uma covardia. Preconceito com skatistas acontece todo dia. Skatista de atitude, essa é a conexão. Esquilo e faísca e eu, MC Sapão. Skatista, pé na lixa de flip pro laboeiro. Estilo original, estriteiro, maloqueiro. Skatista, pé na lixa de flip pro laboeiro. Estilo original, estriteiro, maloqueiro. Skatista, pé na lixa de flip pro laboeiro. Estilo original, estriteiro, maloqueiro.